pode vir o que vier, que o povo sabe o que quer, é forró. Não tem jeito que dê jeito, é forró. O povo traz dentro do peito, forró. Pode vir o que vier, que o povo sabe o que quer, é forró. Jeito é forró, o povo traz dentro do peito forró, pode vir o que vier.